computada há pouco que me surgiu, onde lá ia, onde tinha uma uirte, onde está. Chego ali, sempre, sempre, não consigo encontrar nenhum, nem outro. Acho que encontrei o homem do meu ideal e nós conseguimos completar há dois poucos minutos no rejão de lá e deu a minha mão ir para me enxastar. Chego ali, é preciso que o homem saiba conduzir sexualmente a mulher. Chego ali, é preciso que o homem saiba conduzir sexualmente a mulher. Chego ali, é preciso que o homem saiba conduzir sexualmente a mulher. Chego ali, mas aí lá o vejo. Não consigo encontrar nenhum nem outro. Vou ter que ir lá. Não consigo encontrar.